Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Tema Livre está entrando no ar agora, nós vamos tratar de um decreto publicado no último dia 21 de novembro no Diário Oficial do município aqui do Rio de Janeiro, criando o sítio de relevante interesse ambiental e paisagístico na área ali da freguesia. E eu estou aqui com o livro Marketing da Sustentabilidade Habitacional, Lançamentos Imobiliários e Ecologia Urbana em Busca do Equilíbrio. Esse é um dos pontos de discussão dessa questão. E aqui a gente vai tratar exatamente da freguesia. Diz que o mercado imobiliário vem atuando em várias áreas da cidade e do país como um todo, apoiado e acompanhando um processo de estabilidade econômica e financeira pelos quais o Brasil vem passando nos últimos anos. E lembra o texto também que a crise econômica internacional não diminuiu o nosso ritmo aqui. Apesar desta crise, o mercado imobiliário brasileiro continua em expansão, motivado pelos mega eventos, sobretudo pela Olimpíada de 2016, mas também pela Copa do Mundo, que já está aí batendo a porta. Esse livro é da Gisela Santana, que está conosco aqui no estúdio. Ela é arquiteta, urbanista, coordenadora do movimento Nosso Bairro, Nosso Mundo, moradora da freguesia. E também nós vamos ter a participação aqui por telefone do Jorge da Costa Pinto, vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia, a AMAF, a quem eu dou bom dia e peço que dê o pontapé inicial na nossa conversa. Jorge, bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Ouvinte da Rádio Nacional MEC, né? MEC Nacional. Agradeço a oportunidade de você abrir o seu programa Associação de Moradores da Freguesia, a produção, o Marcos e a Cláudia, terem feito contato. À disposição aí, Marcos, esse tema aí é nosso, para nós é recente, é um fato que aconteceu de uma luta que vem desde os primórdios da Associação de Moradores, que ela foi fundada em 1981. E de lá para cá a gente sempre teve a causa de construções imobiliárias, vários momentos na nossa história, problemas edilícios, digamos assim, né? O primeiro, para te dar uma ideia, foi em 1984, quando tentaram construir um prédio de 12 pavimentos, mas como era comercial também, e chegava a 15 andares, o espigão da Gabinal, e a gente fez uma campanha muito grande pela não construção desse prédio, que tirava a visibilidade do nosso maior patrimônio geográfico e natural, que é o Penedo da Pena, onde ali se localiza uma igreja fundada desde os 1600, em que a gente, na defesa dessa visibilidade, os fãs na época, a Secretaria do Histórico do Patrimônio Nacional, Artístico Nacional, ouviu as nossas reclamações e incluiu o tombamento do Penedo e dos seus entornos junto com um projeto que ele estava fazendo para outros patrimônios aqui de Jacarepaguá, como a Fazenda da Baronesa, o aqueduto da colônia Juliano Moreira, a Fazenda do Engenho d'Água. E aí isso fez com que a gente até conseguisse, quando eles perderam a licença, a construtora, que declina o nome, mas a gente conseguiu até que esse não fosse construído. Nesse tocante da imobiliário, tamanha força que eles têm, é uma luta muito difícil para a gente preservar direitos e defesa da qualidade de vida do bairro, né? Porque na medida que há adensamento em qualquer bairro, e a freguesia desses últimos tempos, quando mudou o PEU em 2004, foi muito afetada pelo plano de estruturação urbana da Taquara, no qual a freguesia está incluída. Fomos muito atingidos. A freguesia foi modificada, a área da freguesia, de uma forma muito danosa e fez com que a ocupação fosse predatória, não só a nível ambiental, como também a nível social, de ambiência, de locomoção. Um dos maiores problemas hoje, não só do Rio de Janeiro, como de qualquer megalópole, é a mobilidade urbana, né? É verdade. E hoje em dia a freguesia está com uma mobilidade urbana totalmente comprometida. Estamos discutindo, já fizemos audiência com o prefeito, sobre vários aspectos principais, e um deles é essa questão do PEU da Taquara. Sim. E que a consequência foi a criação, em 15 de maio, da EIA, Área de Especial Interesse Ambiental da Freguesia, que foi sendo prorrogado esse prazo até 180 dias, quando então fechamos muita discussão, e chegou-se a uma solução que, se não é a que a gente gostaria de dar, já que a terra está arrasada, a freguesia já foi arrasada com tanta construção, para ruas tão estreitas que nós temos, pelo menos a gente, daqui para frente, a gente começa a tentar a endireitar e consertar e resgatar a qualidade de vida nossa. Ok, você está ouvindo aí o Jorge da Costa Pinto, que é vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia. Eu vou passar a palavra para Gisela Santana, arquiteta, urbanista, autora desse livro, Marketing da Sustentabilidade Habitacional. E ela conhece bem, mora na região, embora seja de Recife, lá em Pernambuco, mas ela mora pelo menos há 13 anos ali naquela área e ela pode falar muito bem sobre isso aí. Eu gostaria de lembrar, para começar a conversa, Gisela, o que o Jorge acabou de dizer. Quer dizer, nós temos ali construções, pelo menos indicam, já que é uma igreja, indicam que havia uma população e havia uma densidade populacional naquela região ali desde o século XVII, pelo menos, né? Meados do século XVII. E outras evidências ao longo desse tempo que mostram que aquela área é uma área que faz parte da história da ocupação do solo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e por isso mereceria mais atenção e mais importância. Ele se referiu também ao espigão do Gabinal, cuja construção foi impedida e que já deveria ter tornado, vamos dizer, criado jurisprudência para que não houvesse mais atentados urbanísticos e atentados ambientais nessa região. Como é que você vê essa história? Bom, antes de tudo, bom dia, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Como você disse, eu moro há 13 anos na freguesia. Eu não acompanhei de perto essa luta contra o espigão, porque naquele momento eu ainda não residia na freguesia. Mas é verdade, a igreja Nossa Senhora da Pena, ela inclusive ela é anterior ao Outeiro da Glória. E as pessoas desconhecem essa informação. Ela é de 1661. Né? Então, toda aquela região, inclusive, ela foi parte das parcelas de Estácio de Sá. Sim. Então, temos um histórico muito relevante. Além das características ambientais, que são muito particulares, porque ela está na encosta do maciço da Tijuca. Além de ser parte da Baixada de Jacarepaguá, que é uma área frágil, sujeita a alagamentos. E o decreto, ele aborda justamente o aspecto paisagístico da região e o aspecto ambiental. Porque, sendo ela oriunda de sítios, de chacras, de engenhos, ele era considerado como o sertão carioca, né? Então, as parcelas dos lotes eram muito grandes. E isso fez com que muitos desses terrenos eles fossem bastante arborizados. E essa foi a grande percepção que a população passou a ter a partir do PEU Taquara. Por quê? Todos esses terrenos grandes eles foram sendo ocupados maciçamente por novos empreendimentos, cerca de oito pavimentos, em sua maioria no caso da freguesia, porque o PEU Taquara ele inclui quatro bairros. Só para a gente estabelecer, Gisela, PEU é... PEU é Projeto de Estruturação Urbana. Sei. Não é? E é o que regula a ocupação do solo, as construções, essas coisas. Isso, mas nem todos os bairros da cidade apresentam PEU ainda. Sim. Não é? Mas lá já está o PEU desde Existe 2009. 2004. Então, o PEU Taquara, ele foi promulgado em 2004, né? E a população começou a perceber os impactos já em 2005, porque naquela época algumas áreas da cidade estavam meio estagnadas da Zona Sul por falta de terreno. Então, se tornou mais viável a partir do momento que mudou o gabarito de 4, basicamente, na maioria da região, né? Antes permitia-se 4 pavimentos e passou a permitir-se 8 pavimentos no caso da freguesia. No caso da Taquara, chega a 13 pavimentos. Então, é um aumento né, sim, claro, muito significativo e que permitia-se a ocupação do lote praticamente inteira, não deixando árvore nenhuma. Então, as pessoas moradoras antigas e, né, afeitas ao bairro começaram a perceber que o desmatamento estava sendo muito significativo. E não foi um nem dois empreendimentos. Eu me dei conta disso em 2006, quando eu estava num sinal e recebi 14 folhetos diferentes de empreendimentos de uma única vez. Então, era uma avalanche de prédios e que a população começou a ficar assustada com todo aquele movimento. Então, E tudo feito dentro da lei. Infelizmente, essa lei ela foi muito prejudicial para o bairro. Porque, como eu lhe disse, certas áreas da Zona Sul elas estavam muito estagnadas. Saturadas já. Saturadas. E a freguesia se apresentou como uma extensão natural daquilo ali, né? E pela sua característica paisagística e histórica, ela trazia muitos atrativos para o mercado imobiliário, o que a tornou frágil, né? Houve uma... Agora, pelo que você falou aí, aquilo ali fazia parte de quase que de um Rio de Janeiro rural. Isso remonta ao tempo ainda de Estácio de Sá. Justo. Ou seja, era vamos dizer que era o cinturão verde da cidade mesmo do Rio de Janeiro, ali que se produziam muitos dos produtos que eram consumidos aqui no centro do Rio de Janeiro, que era a zona mais populada, mais habitada, né? E a partir desse período, por isso as áreas grandes, as quase fazendas, os sítios grandes, muito arborizados, e por isso também quando houve o parcelamento, o fracionamento dessas propriedades, houve uma dilapidação desse patrimônio natural, e daí você chegar ao ponto de receber num ponto de ônibus ou num sinal de trânsito 14 folhetinhos de empreendimentos imobiliários. Já compre já apartamento 2 quartos, esse tipo de coisa, e tudo vertical, né? Nada de condomínio horizontal, casa, nada disso. Então, na verdade, em alguns lugares do bairro só se podia construir 2 pavimentos, né? Em função da proximidade com a encosta da Tijuca, né? Do maciço da Tijuca, e com a própria área da Nossa Senhora da Penha, que tem uma área de proteção em torno dela. E o que é curioso é que, no meu estudo, é possível verificar isso. A maior parte da população, ela deseja morar em casa. Mas esse perfil de casa que estava sendo construído se assemelha muito a um perfil de apartamento. Agora, a maioria desses empreendimentos eram apartamentos, sim. Inclusive, alguns deles com cerca de 400 unidades num único lote. Então, você substituía uma única casa, né, um casarão de um terreno, sei lá, de 11 mil metros quadrados, por quase 400 unidades. Então, imagine isso. Como impactou o trânsito, por exemplo, 400 famílias, né? Onde, exatamente, teoricamente, anteriormente vivia uma família só, passava a viver, idealmente, ali 400 famílias. É muita gente, realmente. Pois é, mas e o mais significativo disso é que, e impactante, é que a área, por exemplo, da Rua Araguaia, da Estrada do Pau-Ferro, essa foi a área realmente impactada, porque ela era vendida como um filé da freguesia, área nobre e tal. Só que, por exemplo, a Araguaia deve ter tido mais de 30 empreendimentos com mais de 100, né? Com 8 pavimentos, mais unidades, assim, 50 unidades, 100 unidades. Sim. Isso, num total, causa um impacto local, pontual, muito forte. O que remete ao que o Jorge falou também, na mobilidade urbana, que fica seriamente comprometida. Agora, você levantou uma questão que é da preferência das pessoas por casas, até porque aquela região ali é uma região eminentemente de casas. A história dela é uma história de casas, de residências horizontais. Ô Jorge, como é que a população continua preferindo casa? Porque também casa acarreta não só um custo mais caro de manutenção, mas também um investimento extra em segurança, porque você precisa ter mais atenção, né? Porque casa dá mais vulnerável, mais exposto, né? Como é que você vê isso? Luiz, a questão histórica na freguesia, não posso dizer por todo o Rio de Janeiro, cada bairro tem as suas características de adensamento, né? Sua própria história. A nossa é um bairro rural. Eu sou minhoca da terra, nasci na freguesia, sempre trabalhei, morei, não só na freguesia, como nas redondezas, bairros vizinhos, Anil, até algum tempo. E a gente viveu esse tempo todo a evolução do bairro nesses tocantes de uma forma não organizada, né? Como acho que todo o Brasil. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos aqui na freguesia grandes sítios. Era um bairro rural. Isso aqui era zona rural mesmo, de lavouras, entendeu? Hortas, uma área, por exemplo, da Uruçanga e Ituverava, tinha várias hortas hoje ali que são condomínios de casa. A primeira ocupação da área da freguesia, talvez de Jacarepaguá também, foi com aqueles grandes conjuntos habitacionais, IPAS e APETEC, né? Que foram sendo construídos, né? Por esses institutos, que na época existia, época de Getúlio Vargas, e outros grandes condomínios, como Independência, Paulo VI, que era assim, uma quantidade inúmera de prédios com pouco espaço de lazer, naquela época não se pensava muito disso, prédios de 4 andares, que eram mais baratos, sem elevador, com 8 por andares. Então, cada prédio desse tinha pelo menos 32 famílias, você multiplica isso por 10, por 40. Foi uma fase de 1950, 60, começo dos anos 70. Quando começou a primeira especulação imobiliária nos anos 70, antes da Associação de Moradores ainda, né? E isso foi o que fez com que a Associação de Moradores, naquela época, uma das causas da sua criação, não só pela organização social que aconteceu, que era o começo do fim da ditadura, mas também por essa questão edilícia de construções desorganizadas na época, né? Assintosas, prédios muito altos, né? E a gente conseguiu, nesse tempo, observar que nesse ataque que agora houve, as casas que foram, algumas foram, esses sítios foram, ao passar do tempo, sendo ocupados, comprados, construídos, a partir de 2004, primeiramente os grandes sítios foram embora. Depois eles começaram a comprar terrenos menores, um, dois, três, para fazer, unificar a área, né? E poder fazer as construções. Essa casa, Jacarepaguá e Freguesia, por ser um bairro que depois ganhou a linha amarela, a obra da Serra, que foi no governo Chagas Freitas, 1982, mais ou menos, 80-82, duplicação da pista, tornou acesso a Jacarepaguá e, portanto, a Barra, pela Ayrton Senna, que também foi melhorada também, que antes era uma estrada de duas pistas, um acesso à Barra e à cidade. Sempre tornou a freguesia um filé mignon, como a disse a Gisela, porque o acesso, naquela época, à mobilidade era boa, fácil. Com a construção da linha amarela, que foi um dos fatores que também prejudica muito a nossa mobilidade com seus acessos aqui na freguesia e arredores, isso dá mais uma visibilidade de locomoção. Porém, esse filé mignon fez com que, antes mesmo das construções de prédios soltos que iam acontecendo, se tornasse uma epidemia, né? Com o advento aí da alteração do Peutaquara em 2004. E com isso, a ocupação agora, as pessoas também estão voltadas por questão de segurança para prédio. A associação, desde a primeira discussão por causa do Espigão na Gabinal, discutiu profundamente isso com arquitetos na época e tudo mais, e a gente entendeu que não somos contra prédio, porque a gente entende que, de repente, a verticalização pode ser necessária, contanto que ela seja programada, contanto que ela tenha a ocupação do solo, a drenagem do solo, ela seja estudada e legalizada para que não haja alagamento, e isso não prejudica os próprios moradores que vão morar no local, porque não existe uma ordenação dessa ocupação da área que vai ser construída da forma adequada, da forma mais urbanisticamente correta, digamos assim. E o que aconteceu isso aqui na história da freguesia, dos seus grandes sítios e casarões, aos pouquinhos foram sendo ocupados por prédios, e agora isso se torna uma realidade que a gente sabe que já está feita muita coisa, mas que a gente continua na luta pretendendo ir administrando a situação para que ela não piore mais do que já está. Tá? Na verdade, essa verticalização, ela leva um bairro como a Freguesia, por exemplo, que era um bairro majoritariamente de casas e de sítios até, a ter hoje uma casa como uma exceção, vira até um símbolo do passado. As pessoas olham e dizem, olha, ainda tem uma casa aqui. E isso é um fenômeno também do Rio de Janeiro como um todo. Nós que já fomos uma cidade eminentemente de casas, de casarios, né? Isso, a literatura, a música popular, tudo isso remete muito a esse período de casarios do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte. A gente vê que a ocupação desordenada, o crescimento desordenado foi jogando para baixo essas casas e construindo com prejuízo evidente, um prejuízo da qualidade de vida, prejuízo da mobilidade urbana, prejuízo ambiental, a ponto de hoje essa área que nós estamos tratando aqui, que é a área da Freguesia, que já foi uma área agradável, amena, ser uma das áreas mais quentes da cidade por causa do desmatamento, por causa da quantidade de asfalto, de cimento, de concreto que repercute o calor ali naquela região. Acabou de chegar aqui no programa o arquiteto e urbanista, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas daqui do Estado, o Canajé Vilhena, que também foi vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, aqui do Rio de Janeiro, e que é nosso parceiro, já sugeriu pautas aqui, eu chamei, tomei a liberdade de chamar, porque esse assunto é um assunto que tem a ver diretamente com a tua área. Bom dia, Canajé, eu gostaria que você metesse a colher nessa conversa. Bom dia, eu estou um pouco estressado depois de 2h20 de viagem. Do transporte coletivo. Transporte coletivo do Recreio até aqui. 40 quilômetros em 2h30. Do Recreio? É. Olha só. Exatamente por causa desse problema que está sendo tratado aqui, né? E tenho certeza que essa situação vai piorar. Porque nós combinamos, todos nós, da região metropolitana do Rio de Janeiro, a vir para o mesmo lugar na mesma hora. E à noite nós todos vamos sair para os nossos dormitórios na região metropolitana. E o centro do Rio vai continuar sendo a sede, a metrópole, sim, do estado do Rio, como era no período colonial. Sim. A única diferença é que, naquela época, o centro continua tão pequeno como naquela época, né? E todo o município era rural. E agora acabou a produção rural no município do Rio de Janeiro, mas essa periferia continua em condições urbanísticas rurais. É verdade. Você sabe que você falou esse seu episódio agora, matinal da vinda do Recreio. Eu vim do Recreio outro dia de ônibus, e à tarde, 5h, eu levei 2h30 para chegar em Copacabana. Inclusive num trecho aliás, não sei se foi da Niemeyer, um trecho em que havia um pare-siga, porque o trânsito que vinha era tão intenso quanto o trânsito que ia, e a pista é estreita, então tinha que parar o trânsito da descida para subir um pouco, aí parava o da subida para descer. Conrado, né? Exatamente, ali em São Conrado. Que coisa impressionante, rapaz. Pois é. E interessante, da mesma maneira, nós vivemos esse caos na Freguesia, porque eu estava fazendo uma leitura do que foi o bairro Jacarepaguá, a região de Jacarepaguá, no início do século, ela foi loteada e as ruas daqueles loteamentos continuam com a mesma capacidade. As mesmas dimensões, as mesmas largura, a mesma coisa. E é interessante que os projetos urbanísticos, eles sempre tratam da relação do prédio com a largura da rua. É como a grande novidade da área de especial interesse ambiental da Freguesia é tratar, diminuir de 9 pavimentos para 6 e considerando a largura da rua. Agora, o estudo de impacto de vizinhança dessa construção, que está previsto no plano diretor de 92, nem se fala nisso. No plano diretor diz, aliás, no PEU de Jacarepaguá, que é o de 2004. Pega Taquara, Tanque, Freguesia e, enfim, dividiu. Jacarepaguá ali. É, dividiu Jacarepaguá em quatro UEPs, né? Taquara, Tanque, Freguesia e Pichincha. E, no entanto, essa área de especial interesse ambiental, ela trata apenas da freguesia, não considera o conjunto urbanístico. E por que isso? Quer dizer, é porque é difícil entender o que se passa na cabeça dos planejadores municipais, né? Mas eu entendo que é sempre para atender o interesse do mercado imobiliário, no sentido de da gente esquecer que Taquara vai continuar com os 12 pavimentos e com muita área vazia, e praticamente a freguesia acabou. Quer dizer, restam ainda algumas casas onde vai se poder construir com o mesmo furor de intensidade para aumentar a ocupação, né? E abrindo então para Taquara, para que se faça na Taquara tudo o que se fez na freguesia, que levou então a população a se mobilizar para acabar com aquele problema. Mas, infelizmente, aí eu tenho que fazer uma crítica ao movimento popular, à organização do movimento popular. Eu sei que em Jacarepaguá existe o núcleo da Federação das Associações de Moradores, a FANRIO, e que não conversam entre si. Eu, por exemplo, moro numa região onde existe duas associações de moradores que não têm grande influência, né, na política, não têm grande influência nos interesses populares, né, apesar de ter um bom diálogo com a prefeitura, né. Existe até uma associação de moradores Vaz Pequena, que é fantasma, né? Mas ela existe no CNPJ. Então, essas associações não conversam e aí permite que, dentro de uma mesma região de planejamento, se trate apenas de um canto, e o outro canto continua ao Deus dará, ou ao Deus o Deus do mercado imobiliário, que vai dar. Na verdade, vai é o dar... Deus do mercado imobiliário. As pessoas dizem, quer dizer, os críticos de toda essa discussão dizem que essas pessoas como você, Gisela, você, Canajé e também o Jorge, que no fundo são saudosistas, porque o progresso, o desenvolvimento é a verticalização das unidades residenciais. Aí é que está o problema. Eu sou saudoso do que é ainda na Europa, diferentemente do que é nos Estados Unidos, que nos trouxe o arranha-céu. Na Europa, hoje, tanto na Rússia, como na Inglaterra ou na França, construir um arranha-céu é um escândalo hoje. Na Rússia, está se tentando fazer um arranha-céu e o país inteiro está apavorado. Enquanto que nos Estados Unidos, desde Chicago, do incêndio de Chicago, é a moda construir cada vez mais alto. Infelizmente, nós não conseguimos trazer para cá a cultura francesa como Dom João VI quis, com a missão cultural francesa, com o Granger de Montigny, né, que nos ensinou a fazer um pouco de arquitetura. E aí nós adotamos toda a moda da especulação imobiliária dos grandes arranha-céus, que é a moda norte-americana. E a Paris, que é uma poder, durante muito tempo serviu de modelo aqui para o Rio de Janeiro, é uma cidade baixa. Então eu tenho saudade das grandes cidades europeias. Não é saudosista, né? Tem saudade, é uma sutil diferença. E eu tenho um medo tremendo desse progresso norte-americano. Certo. Que trouxeram para cá. Ô, Gisela, nós estávamos conversando, antes de entrar no ar aqui no estúdio, nós estávamos conversando sobre também essa região do Porto, daqui do Rio de Janeiro, a região do Porto Maravilha, como é chamada, e você lembrou bem lá na redação que está prevista a construção das torres, das Trump Towers, de até 50 andares ali naquela região. O que também é uma coisa arriscada, perigosa, não digo nem em termos de fluxo de trânsito, vai ter muita garagem ali, tudo isso, mas até com as fundações, os terrenos ali, nós temos visto na Vila do Pan, que fica lá naquela região lá de Jacarepaguá, lá, aquelas bandas lá, também esse tipo de problema. Como é que você vê isso aí? Você acha que essa verticalização ela é irreversível e não há solução? Existe uma opção? E mais, essa verticalização ela não vai desabar um dia, vai ruir, não vai abaixo um dia por causa das condições de terra, de terreno? Bom, Luiz, não é de hoje que eu estudo a questão da verticalização. Na verdade, desde 92, quando eu fiz meu mestrado, ainda no Recife, eu já estudava a questão da verticalização, porque me despertava essa questão do impacto na vida dos moradores. Porque quando você constrói um prédio, ele impacta na paisagem, ele impacta no solo, no subsolo, né? na forma das pessoas circularem, né, no bairro. Porque, do ponto de vista da engenharia, hoje já existem técnicas para haver estabilidade, digamos assim, dessa edificação. A questão não se trata apenas de uma questão estrutural. Eu acho que, do ponto de vista da engenharia, isso não é um problema. Mas, do ponto de vista da cidade, sim. Porque, assim como o Rio de Janeiro tem se verticalizado, muitas outras cidades do mundo inteiro têm essa tendência. Por quê? É uma tendência que o mercado está impondo. Mas a questão é, a população, sobretudo no Brasil, ela se tornou cada vez mais urbana. Mas temos várias formas de ocupar essa cidade. A forma como adensamos um bairro e o outro, ela precisa ser estruturada. Não podemos vir com um carro na frente dos bois. Não podemos adensar uma cidade sem que ela tenha suporte de capacidade. No caso da freguesia, as vias, como bem disse o Canagé, elas remontam àquele passado histórico. Então, elas não suportam o volume de pessoas que veio para o bairro. Então, hoje a gente vivencia um engessamento viário, desse sistema viário, né? Sem contar nos outros impactos da paisagem, da vegetação, porque a Donald Trump, o que é que acontece? Ela vai ser uma torre espelhada. A gente fica se perguntando, e os pássaros? Quantos pássaros vão bater naquela torre, achando... Uma área marinha ali, né? Exatamente. Que é justamente a área de pássaros. E a gente assistiu, há não muito tempo atrás, a invasão do mar no aeroporto Santos Dumont. Então, nós somos uma cidade, o Rio de Janeiro é uma cidade vulnerável ao aumento do nível do mar. E está se propondo túneis para aquela região, né? Então, a gente fica se perguntando até que tipo de problemática a gente vai enfrentar no futuro, porque às vezes a gente pensa no hoje, no agora, e esquece que daqui a 20 ou 30 anos, né, como será. É, Jorge. Oi. Oi, Jorge. Sim? Quer falar alguma coisa? Sim, um abraço ao Canagé também. Outro, pra você, Jorge. Grande lutador da área aí, uma voz sempre a nos instigar a questionar os caminhos que a gente está seguindo. O que eu gostaria de falar é que realmente a questão de PEU, plano de estruturação urbana, aqui na Baixada de Jacarepaguá, ela está muito precária ainda. Existem dois vácuos que ainda não, nessa área, que não tem ainda projeto de estruturação urbana, que eles chamam na Secretaria de Urbanismo Jacarepaguá 1 e Jacarepaguá 2. Uma área para ligada ali a Anil vai até a Tijuquinha, e a outra área é para o lado da Boiúna e Curicica. Bem, a gente entende, nossa luta, isso sempre foi a posição da Associação de Moradores, de uma posição profunda de ideais e até com ideologia de mobilização e conscientização da população, o despertar da consciência em cada um dos moradores, em cada lugar. Eu também trabalho pelo Conselho Regional da FANRIO, no qual ele foi citado, que é a Federação de Associação de Moradores do Rio de Janeiro, FANRIO, e aqui tem um Conselho Regional. Mas o trabalho do Conselho hoje em dia, de divulgação, sempre foi um problema histórico, desde a luta do emissário submarino da Barra, no final do governo Chagas Freitas, para que aqui se fizesse saneamento com um tratamento adequado para não se jogasse no mar diretamente esgotos, sem nenhum tratamento como pretendia o projeto original, a gente, nesse tempo todo, a nível mais amplo de Jacarepaguá, é uma dificuldade, porque as associações de moradores, hoje em dia, elas não têm consciência política, é difícil manter isso. As associações, como ele falou, são parasitas, oportunistas, pessoas que se agregam ao governo, se deixam cooptar por qualquer governo. Não é esse governo. Foi do César Maia, foi do Marcelo Alencar, e assim é. São pessoas que, na realidade, estão ali mais para se locupletar do que para realmente discutir causas sociais. E pior ainda que nesses últimos tempos, a maioria delas está dominada pelas milícias. Então, esse pessoal aí é pior ainda. Não só são oportunistas, como também pensam muito em dinheiro, onde pode faturar. E marginais, então, né? Marginais de colarinho branco. Pois é. Não é o comando, o comando vermelho, o terceiro comando, que são marginais mesmo. Eles são marginais de colarinho branco, que dificulta mais ainda a nossa ação, e que são, por serem puxa-sacos, serem de qualquer governo, dificulta o trabalho de conscientização, de mobilização, que realmente faz com que as coisas possam direcionar para o sentido que a população quer, para a sua área, em transporte, educação, saúde, habitação. Então, a freguesia sabe o que foi feito, a nossa luta, ela é muito localizada dentro do próprio Teutaquara. E a nível de conselho, a gente já levou isso, vamos ter reunião, inclusive, agora, sábado que vem, dia 14, reúne todo segundo sábado no auditório do Centro Municipal Posto de Saúde, da Bandeira de Melo Montanha. Isso tá há 30 anos que a gente se reúne lá, mas é realmente uma dificuldade da gente poder levar essa discussão para o próprio Teutaquara, que está sendo reestudado, e a nossa luta no início era para alterar já o Teutaquara, não fazer a EIA. A EIA veio, nos pegou de surpresa. A gente entendeu que aquilo ali era menos mal. E veio agora o sítio, que também é menos mal. A gente conseguiu que os prédios saíssem de 9 andares para, no máximo, 5 andares em 2 ruas. Um trecho da Jerimário Dantas e um trecho da Três Rios. O resto é 4 andares. Então, fora trecho que ainda é sobre o Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do SPAM, que está sob a tutela dessa lei federal, que aí é 3 andares. Então, a gente sabe que isso é uma vitória assim, muito localizada, quer dizer, não é nem uma vitória, é um momento que a gente conseguiu estagnar a hemorragia, mas que tem outro trabalho, não só dentro do Teutaquara, como nessas áreas que eu estou falando, porque a especulação vai sair de uma área que já está mais ou menos esgotada para outras áreas, não só dentro do Teutaquara, como também dentro da Jacarepaguá da Baixada. Na verdade é uma trégua, né? Porque você adia uma batalha que vai vir daqui a pouquinho. Você falou ainda há pouco dessa conivência das lideranças com a política e dessas lideranças que dominam, inclusive citou o exemplo das milícias, que são perniciosas sobre todos os aspectos, os moradores também sofrem debaixo dela, mas a verdade parece que essa questão não é uma questão política. Isso faz parte da discussão ideológica mais ampla, que é a discussão do desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso, Canajé? É isso. Eu acho que o Jorge, com a minha provocação, ele esclareceu muito bem a situação política, né? Inclusive a posição dos moradores em relação ao planejamento da região toda, né? Então eu gostaria de destacar, ele para mim já explicou bem a situação. Eu gostaria então de voltar à questão do PEU, que tem uma série de problemas que foram deixados de lado, e principalmente na parte da freguesia, que é possível, por exemplo, se construir vilas de casas acima da cota 60, inclusive abrir ruas na encosta florestada. Cota 60 significa o quê? Ladeira? Subida? Na encosta, do maciço da Tijuca, e no maciço da Pedra Branca. Quer também dizer, são vilas de casas ladeira acima. Ladeira acima e na encosta. Na encosta. E além disso, também o PEU ele indicou, nomeou várias favelas como área de especial interesse social, com a possibilidade de dar um tratamento urbanístico para essas áreas, e nada disso está sendo discutido, nada foi feito em relação a isso, né? Então tem problema de vilas, tem um problema da habitação de interesse social, as favelas, que foram deixadas de lado, e a tendência é aumentar cada vez mais o número de favelas, até porque interessa ao equilíbrio do capitalismo, né, na região. Né? Não, quanto mais prédios você faz, mais você precisa de mão de obra não qualificada, mais você precisa de gente que mora ali em volta e que trabalhe para você. Né? E também até para o Comando Vermelho isso é importante, né? Para milícias e o Comando Vermelho. É importante em todos os níveis de organização social, né? Está lá a área da Boiúna, onde existe onde se pretende fazer uma trilha que liga a Zona Sul à Baixada de Jacarepaguá e está ocupada por um bando de guerrilheiros, milicianos e bando de guerrilheiros ligados ao tráfico de drogas, né? E a polícia não consegue entrar lá. O Estado não entra. Tem uns garotos com fuzil vindo de Israel. Onde é isso? Boiúna, onde é isso? Boiúna é na encosta, no Largo do Tanque. E pega o Tanque e Pichincha também, e que liga com o outro lado, Piedade. Sei. E Cascadura, né? Sei. E nessa área, nesse morro, tem uma trilha que liga o maciço da Tijuca com o maciço da Pedra Branca, apesar da abertura que existe ali na Praça Seca, né? Nas duas encostas. Então, eu gostaria de chamar a atenção disso. E voltando à questão da possibilidade de uma cidade baixa, o Plano Lúcio Costa já tinha mostrado a viabilidade disso quando criou o Jardim Oceânico e o Recreio de Bandeirantes. O Jardim Oceânico é uma área baixa, e o Recreio também era uma área baixa, mas no governo Luiz Paulo Conde ele já aumentou, já criou prédios com 12 pavimentos na chamada Barra Bonita, ali encostado no canal de Sernambitiba, e do outro lado do canal de Sernambitiba já está se permitindo, com o PEU das Vargens, prédios com 12 pavimentos em áreas alagadiças, né? Então, por isso que eu continuo defendendo que a melhor proposta para a cidade do Rio de Janeiro é construção baixa, até porque toda a nossa cidade ela é produto de vários aterros ao longo da sua história. Né? Ela vai crescendo para o mar, né, na verdade. Né? Vai crescendo para o mar através de aterros. E por isso é necessário fazer construções baixas e também se fazer. E uma tese que eu defendo há muito tempo, contrariamente à tese majoritária dos arquitetos urbanistas, que defende cada vez mais a posição central metropolitana do centro do Rio, a área central de negócio do Rio, como a área central da metrópole Fluminense. Aliás, quando o Lúcio Costa fez o Plano da Barra, ele previa exatamente a descentralização, né? Exatamente. Criar novos núcleos administrativos, serviços. O que a cidade está esperando. A Zona Oeste, quem conhece Santa Cruz ao longo da Avenida Brasil, vê que ali dá para fazer umas duas ou três cidades do Rio de Janeiro. E com extensão para o outro lado, para Itaguaí, Seropédica, que são áreas completamente vazias, onde se pode, através de planejamento, fazer o que o português fez a partir de 1565 aqui no centro da cidade e permaneceu ali. E os cariocas gostaram e ficam lá até hoje. E nós combinamos todo dia, toda a região metropolitana e para o mesmo lugar de todo manhã. Todo dia, mesma hora, vamos descer todo mundo. Como aconteceu comigo agora, para chegar aqui duas horas e meia depois. E chega ao ponto de ser tanto carro, tanto ônibus e tão estreitas as vias que você não tem mais aquele contrafluxo do trânsito. Não adianta você dizer, não, eu vou descer na contramão do rush, porque você vai pegar o rush voltando para casa e aí você não consegue passar. Então aí fica no esquema parecido que eu falei. E essa tese que eu defendo da descentralização, que Lúcio Costa e Negrão de Lima já tinham percebido, é possível com os novos instrumentos do Estatuto da Cidade, sim, que permite, por exemplo, que o poder público tome para si o domínio de várias áreas que estão abandonadas e que pode, inclusive, com a ajuda do mercado imobiliário, fazer novas cidades. É o caso, o Sinduscom, por exemplo, está batalhando há anos para se fazer novos núcleos urbanos ao longo da Avenida Brasil. Mas ninguém tá, o poder público parece que não tem nenhum interesse nisso. Porque talvez tenha que deslocar esses recursos que estão no Porto Maravilha para a Zona Oeste. E pior do que isso, é que o pensamento unificado dos urbanistas, pensamento oficial das entidades e instituições, continua defendendo a máxima centralização, principalmente a partir do Porto Maravilha. E para isso, quase que semanalmente sai um artigo no Globo defendendo essa máxima centralização, para manter aquilo que o português quis fazer no centro da cidade como uma área apenas para gerenciar a extração mineral, a extração de recursos naturais para atender o pacto colonial. Gisela, vamos lá, fale aí um pouco também, que você já viu que nós abrimos o leque de tal forma que já chegamos até Estácio de Sá inaugurando a cidade, ainda com os portugueses determinando o determinismo histórico do centro do Rio. Pois é, na verdade, realmente o assunto foi divagando, né? Mas se a gente puder retomar um pouco a questão do decreto, o alerta que a gente faz é que, apesar de haver esse decreto transformando um pouco as condições de implantação de novas obras, ele não estanca completamente a sangria, como o Jorge falou, porque ele ainda permite que processos que foram licenciados até a data do congelamento, em maio de 2013, eles ainda sejam implantados. Então, às vezes, a população pode ficar com a expectativa de que as construções de 8 andares vão parar, mas elas ainda vão continuar por um tempo acontecendo. Então, é preciso esclarecer a população que, infelizmente, né, do ponto de vista da qualidade urbana, o ganho só vai ser percebido daqui a alguns anos, porque esse licenciamento, eles ainda vão continuar aparecendo, né, do ponto de vista. Então, muitas pessoas que sempre se uniu ao movimento popular na área, em defesa do verde, em defesa da vegetação, né, vai ficar ainda sofrendo um pouco com isso, até porque houve um fato contraditório do ponto de vista do licenciamento do poder público, que durante a vigência do decreto, um licenciamento da supressão, uma autorização de supressão de mais de 400 árvores foi autorizado. Então, mais de 400? Árvores, não é? De um terreno de 50 e poucos metros. Para derrubar as árvores todas, mais de 400. Exatamente, para a construção de um condomínio, sim, de casas. Não é? Então, a gente, enquanto população, cria-se a expectativa de que vai parar o desmatamento, mas esse desmatamento ainda irá permanecer por conta do artigo 22, que autoriza isso no decreto. Quer dizer, que não tem poder retroativo, então o que já foi autorizado vai ser executado. Infelizmente. Isso é uma maneira também de você fazer uma tábua rasa aí nesse negócio e dizer, pronto, vai ser assim, a tábua rasa estabelece que você, a partir de agora não pode mais, mas até agora valeu tudo, né? Então esse tudo que valeu continua valendo. E pior é que no governo Saturnino Braga, tinham acabado com o direito de protocolo, que era a possibilidade de, através de uma consulta prévia, aqueles parâmetros previstos naquele período da consulta, e não era da licença, permaneceria até o momento que o interessado quisesse tirar uma licença. Isso deu uma grande confusão aí, inclusive ali nesses empreendimentos atrás do Via Parque, do Carvalho Rocha. Mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o direito de protocolo que está permitido nesse decreto, ele tinha acabado no governo Saturnino Braga. E esse decreto, ele recupera. Quer dizer, a pessoa dar entrada num processo e está garantido o Sim. direito dele. Se ninguém reclamar. O direito dele é até de uma legislação que pode sair daqui a 3 anos. Até porque um processo Sim. de licenciamento demora no mínimo 2 anos, não é? Então, pode haver uma nova legislação mais restritiva e está garantido o direito de protocolo no dia de hoje. Protocolou está valendo, né? O que é uma aberração jurídica, porque está desrespeitando a legislação anterior. Isso, na verdade, é mais uma herança cartorial. Isso vem da demora, né, das coisas serem oficializadas, dessa coisa, você vai abrir uma empresa, precisa de 150 papéis, então você dá entrada aqui, protocolou, vale o registro do protocolo, o carimbo do protocolo. É. Isso para qualquer situação, e mais essa daí que é mais grave ainda. Bom, para encerrar, Jorge da Costa Pinto, vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia. Eu queria que você fizesse sua intervenção final. Obrigado aí pelo espaço, Luiz, tá? Esse assunto é um assunto inesgotável, né? E uma coisa está ligada à outra, mobilidade urbana, o adensamento, a falta de escola para educação, é a nossa campanha agora para construir uma escola aqui na freguesia. Mas nós queremos colocar que a nossa disposição é que essa luta, ainda que ela é muito setorial, muito, muito pontual, né? No caso de toda a Baixada, que é a parte da freguesia, ela servir de exemplo de mobilização, de conscientização das pessoas. As pessoas se unirem, e nós estamos aqui, evidentemente, para ajudar a irradiar por toda a Baixada, onde for necessário, pelo Conselho da Família também, essa discussão de discussão do PEU. O PEU está em discussão, o plano diretor já participou de reunião e está aí em reavaliação, em discussão. Fizeram já audiências públicas, no qual participamos numa delas na Barra, e parece que estão em fase final de audiências finais. E também vai ter uma discussão esse ano, de 2014, está na nossa pauta, a discussão do PEU, Taquara. E a discussão dos outros PEUs aqui da região. Tá e certo. A discussão, como o Canajé fala, todo o Rio de Janeiro, essa filosofia de construção, realmente, né? Se há verticalização, tem que ver até que altura e que plano urbanístico existe para que isso seja uma coisa civilizada e harmônica, né? E não seja uma coisa do... Deixa que a construção civil faça. Fica difícil depois a gente fazer a discussão, principalmente num quadro político que a gente se vê, às vezes, envolvido por adesistas e milicianos à nossa volta. Tá certo. Gisela Santana, meio minutinho para você se despedir aí. Bom, eu agradeço a oportunidade. E como o Jorge disse, o nosso papel é divulgar, né, e fazer com que a população se mobilize para conquistar também novos aspectos, novos pontos para o bairro e para a cidadania. O exercício da cidadania é muito importante. Você tem algum canal que a pessoa possa acessar pela internet? Sim, nós temos o Nosso Bairro, Nosso Mundo, está no Facebook, né? Tem uma página. Nosso Bairro, Nosso Mundo. Pode entrar em contato por lá. Legal. Canajé, para encerrar, 30 segundinhos. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e aproveitar também chamar a atenção de um ponto que o Jorge destacou, que é a regulamentação do plano diretor através da nova legislação urbanística e edilícia que está posta na Câmara de Vereadores, que é nada mais, nada menos do que a continuidade de uma legislação que não teve nenhuma eficácia urbanística. Então é preciso chamar a atenção da população para esses projetos de lei que estão na Câmara de Vereadores. Obrigado pela oportunidade e até Ok, o Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá.